O nosso tema de hoje é escravo de seus vícios. O que nós estamos querendo dizer com isso, né? Ser escravo dos seus vícios. Escravo é aquele que está sujeito a alguma coisa, está preso a alguma coisa, né? Ou alguém. E o vício é uma repetição. Repetição que causa algum tipo de prejuízo. Sempre aquele que produz. E às vezes também aqueles que estão próximos, ou até nem próximos, né? Existem coisas que acontecem que atingem um número maior de pessoas. A diferença do vício para a virtude, que são duas repetições, é a canalização que elas têm, né? Coisas boas ou coisas ruins. Coisas saudáveis, coisas prejudiciais. Enfim. Repetições, essa palavra, ela insiste em aparecer quando se fala sobre isso. E no nosso dia a dia, se nós começarmos a observar o que a gente faz desde o momento em que a gente acorda até quando a gente vai dormir, a gente executa uma série de repetições. A gente faz coisas que a gente fez ontem, que a gente fez anteontem e que a gente vai provavelmente fazer amanhã. Coisas normais, coisas simples, cotidianas, banais, mas são repetições. Mesmo sendo simples e banais, algumas dessas coisas, às vezes elas não são tão boas, tão saudáveis, porque a gente às vezes chama algumas pessoas de chatas, porque elas insistem em fazer as mesmas coisas. A gente, muitas vezes, se torna uma pessoa chata no convívio com os outros, por fazer as mesmas coisas. Então, é uma colocação que, ao invés de ajudar, empurra para baixo, é uma piada mal colocada, sabe? É uma série de situações que nós não percebemos porque é como nós somos. Então, nós podemos dizer que são vícios, não são hábitos, são vícios, porque os maus hábitos são vícios. E o título é escravo, né, dos seus vícios. Nós estamos tão presos nisso, em ser como nós somos, que a gente não percebe que aquilo não é bom, que aquilo ali incomoda as demais pessoas. E às vezes a gente não sabe por que as pessoas às vezes se afastam de nós, por que não gostam de nós, por causa dessas pequenas coisinhas que nós fazemos ou por causa da maneira de ser como nós somos. Esse é um ponto, né? Ser como nós somos. Mas como é que nós nos tornamos dessa maneira? Tem coisas que, obviamente, por sermos um espírito milenar, nós vemos trazendo há muito tempo, são experiências acumuladas que a gente vem manifestando encarnação após encarnação. Chega a ser até estranho isso, como é que eu consigo ser quem eu era? Mas os vícios ou as virtudes, eles ficam impregnados no nosso corpo espiritual. Então é muito normal que a gente manifeste. Na própria oração eu falei na questão dos pensamentos. O que que gira na minha mente durante o meu dia? A gente nem percebe, né? Quando a gente tenta controlar o pensamento, a gente consegue ali por 1, 2 minutos... E depois a gente meio que vai atrás de alguma ideia, de alguma onda, e se perde até no que estava pensando. Tem que parar e pensar o que, que eu estava pensando. Então é muito fácil a gente escapar desse controle. Mas é uma repetição, é um exercício fazer isso. Quanto mais a gente consegue fazer, mais a gente começa a ter um domínio sobre nós mesmos, ou um conhecimento sobre nós mesmos. A gente começa a ver quem a gente é através disso. Então, dentro dessa questão de repetições ou de como nós nos tornamos, algumas coisinhas, só para citar como exemplo, bem básicas e simples. Quando nós éramos pequenos, a nossa mãe nos impôs alguns hábitos. Então, quando tu levanta, tu tem que escovar os dentes, lavar o rosto, lavar as mãos, tomar café, Mais adiante, nos foi imposto, nós temos que ir à escola, precisamos estudar. Bem mais adiante, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos trabalhar. São pequenos exemplos esses. A questão não é o que é imposto, o hábito de fazer. A questão é como eu faço isso, como é que eu encaro essas imposições que me são colocadas. Porque eu posso fazer tudo isso de má vontade, fazer de qualquer jeito, não fazer criando um bom hábito. Eu posso simplesmente fazer de alguma forma mais ou menos. Durante a vida a gente faz muitas coisas mais ou menos. Então, também isso explica algumas situações. São escolhas, escolhas que eu tenho, que eu uso através do meu livre-arbítrio, de como é que eu vou conduzir a minha vida. Essa escravidão que eu estou me autocolocando com algumas situações foram escolhidas por mim, pela forma como eu conduzo as questões. Por que que eu faço essas escolhas de fazer com má vontade ou de gostar de fazer? Pelas minhas experiências. Novamente elas vêm à tona e se manifestam e me orientam, me conduzem ao decorrer da vida. Como fazer para mudar isso? Quando eu percebo que aquilo não é bom. Né? Chega um momento da vida que a gente diz assim, não dá mais para continuar fazendo as coisas desse jeito errado, ou mais ou menos. O primeiro passo é esse, é se dar conta. É perceber que aquilo não é um hábito saudável, mas é algo ruim, é um vício. Pequeno, mas é um vício. E que deve ser mudado. Se dar conta, então, é o primeiro. O segundo é querer. Porque muitas vezes eu me dou conta, mas eu não quero. Porque é muito cômodo ser como eu sou. Eu disse que durante o dia a gente repete muitas coisas. Então, é como nós somos. É muito cômodo ser da forma como eu sou, porque eu não preciso mudar nada. Eu sei que amanhã eu vou fazer as mesmas coisas e, obviamente, eu vou ter os mesmos resultados pela essa forma como eu faço. Não me deixa inseguro perante nada, porque eu sou sendo eu. Então, eu preciso, além de me dar conta, eu preciso querer mudar. Eu preciso que tenha uma vontade de querer mudar. Para querer mudar, tem uma outra questão que precisa ser juntada, que é a coragem. Não é fácil sair de uma posição de conforto que a gente está, sendo como nós somos, aceitos por alguns e não por outros, mas a gente obviamente vai olhar para aqueles que aceitam, que nos incentivam até. É preciso coragem para fazer essa mudança. E por fim, junto com essa coragem, muita perseverança e disciplina. Porque quando eu digo que a gente faz as coisas mais ou menos, muitas situações na nossa vida, a gente desiste. A gente desiste de pessoas, de uma infinidade de outras questões, e a gente desiste de propor a nós mesmos essa mudança, essa transformação, porque dá trabalho. Dá trabalho. Mudar, eu disse, é sair de um lugar confortável para um lugar que é quase desconhecido. Então, vai haver nessa tentativa uma série de dificuldades, por ser, às vezes, coisas novas, por exigir posturas novas, e é preciso, então, disciplina, perseverança para continuar. Porque senão o processo de transformação ele não acontece. Esse processo ele vai acontecer internamente. Nós vamos dizer assim, mentalmente, né, com muita vontade, com muita força, nós vamos desejar isso, vamos começar a elaborar isso de uma forma interna para depois tornar isso na questão das posturas, das atitudes. Nós vamos exteriorizar tudo aquilo que a gente interiorizou primeiro. Então, é um processo de autoconhecimento, de perceber. Então, muitas vezes, a gente acha que as coisas acontecem de uma forma natural. Simplesmente deixando de fazer algumas coisas, parece que outras vão se incorporar. E não é assim. Nós temos um exemplo, vamos pegar o meu exemplo para não usar o de ninguém. Mas assim, eu venho para o centro quantas vezes por semana? Algumas. Esse fato, por si só, não me torna melhor. Ah, eu vou no centro espírita, ou eu frequento alguma outra religião. O fato de frequentar não muda a pessoa. O que muda é o que eu faço com toda a informação que eu recebo, toda a energia que chega até mim, as bênçãos, como a gente fala, e como eu devolvo isso através das diversas situações do dia a dia, nos contatos ou nos pensamentos. Nós estamos a todo momento fazendo um movimento de circular, de receber e devolver. Então, estou recebendo muito, e o que eu estou devolvendo? Estou retendo ou estou conseguindo jogar para fora? É isso que vai fazer essa transformação que a gente precisa, né? Então, muito mais importante do que estar em algum lugar é que aquilo seja parte de nós, se a gente concorda com aquilo, né? Obviamente, se a gente frequenta, é porque a gente concorda, mas conseguir exteriorizar aquilo de uma forma o mais amplo possível para irradiar, né? A gente sempre fala que somos muito suscetíveis a tudo que chega até nós, mas nós também estamos expandindo algumas coisas, nós estamos a todo momento colocando através das atitudes, das palavras e dos pensamentos. Então, somos agentes transformadores e através disso a gente vai conseguindo se libertar dos vícios e dar lugar para que as virtudes elas possam florescer dentro de nós com força mesmo, para, quem sabe, a gente vir a ser aquilo que nós desejamos, que não precisa ser numa outra encarnação. Os passos estão sendo dados agora, nesse momento. Então, que a gente possa construir, desde já, aquilo que a gente deseja no futuro. Falamos sempre também, né? Plantar e colher. Já que estamos plantando, que a gente tenha mais atenção com aquilo, como os pequenos hábitos lá da infância, que a gente consiga perceber o que é bom e necessário e fazer com que aquilo tenha mais força, mais vigor dentro de nós, para fazer com que todo esse processo, né, seja saudável, que a gente possa aproveitar essas etapas todas da vida.